Há um rumor de bosque no pequeno jardim. Um rumor de bosque no canto dos cedros. Sob o ímã azul da lua cheia, o rio cheio de escamas brilha. Negra, cheia de luzes, brilha a cidade alheia. Brilha a cidade dos anúncios luminosos, com espiritismo, bares, cinemas. Com torvas janelas e seus torvos gozos, brilha a cidade alheia. Com seus bairros de becos e de escadas, de candeeiros tristes e nostálgicas mulheres, lavando a loiça em frente das janelas, ruas densas de gritos abafados, castanholas de passos pelas esquinas, viragens chiadas dos carros, vultos atrás das cortinas, ciclopes alucinados. De igreja em igreja batem a hora os sinos. E uma paz de convento ali perdura, como se a antiga cidade se erguesse das ruínas, com sua noite trêmula de velas, cheia de aventurança e de sossego. Mas a cidade alheia brilha numa noite insone de luzes fluorescentes, numa noite cega, surda, presa, onde soluça uma queixa cortada. Sozinha, estou contra a cidade alheia. Comigo, sobre o cais, sobre o bordel e sobre a rua, límpido e aceso, o silêncio dos astros continua.